tema a ser colocado aqui hoje, ele está no cantinho do evangelizador, é a Folha Espírita do mês passado. Então aqui, eu até vou ler um pedacinho para vocês, o tema seria o seguinte: o perigo que existe nas pequeninas agressões, que a gente pensa que às vezes passa desapercebido, mas a pessoa que passa por essa pequena agressão, queira ou não queira, ela sai bastante magoada. E o agressor passa por desapercebido. Então aqui diz o seguinte: eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem, para depois a gente conversar. Disfarçadas de indiretas e sutilezas, as microagressões são investidas suaves, quase imperceptíveis. São palavras ou atos que têm um componente agressivo, mas que de uma forma ou de outra encobrem, deformam o conteúdo violento que transmitem. E é bem assim mesmo, encobrem, disfarçam. São carregadas de desprezo no ato de anular o outro para adquirir poder. Vejam bem, tudo isso muitas pessoas fazem, executam essas microagressões sempre com o intuito de adquirir poder, de subjugar o outro, e no momento em que tu subjuga o outro, tu se sente bem. O outro está pior que eu. Incrível como é que nós somos seres humanos, né? Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, que acontece até inconscientemente. Alguns de nós estamos tão acostumados, eu me coloco no meio daqui de todo mundo, porque eu sou igual a todo mundo, não sou perfeito. Eu sou simplesmente um cidadão igual a vocês. Existe algo que às vezes inconscientemente, a gente pega e com uma pequena tirada, hoje a gurizada fala muito em tirar com o outro, né? A gente falava uma vez, gozar com o outro, fazer, como é que é, troça do outro, desprezar o outro. Sempre tem a pessoa que é o saco de pancada de uma turma, de alguém, de um lugar, de um setor do trabalho e tal. Eu sei que eu já convivi com isso. E tem sempre aquele que, mesmo inconscientemente, ele age dessa forma. Ele age de uma forma tal que ele coloca, às vezes, um cara que ele é amigo, mas ele coloca o cara para baixo. O cara não percebe que o cara ficou para baixo, né? Se magoou, mas o cara que se magoou percebe, e ele sai cabisbaixo, às vezes, veja, nem sabemos como é que essas pessoas se sentem. Como é que eu me sinto? Eu já passei por isso. É ruim pra caramba. Uma pequena gozação, um pequeno comentário que passa desapercebido, mas nós percebemos quando nós somos, digamos assim, rebaixados. Nós percebemos. As microagressões são maus tratos psicológicos, baseados no desprezo persistente e cotidiano. Quer dizer, isso acontece inconscientemente, esse desprezo ele é persistente, quer dizer que o cara é mala, persistente, né? E cotidiano, todos os dias, às vezes ele pega no pé de uma pessoa e com essas pequenas mordidinhas, sabe? Essas pequenas picuinhas, vai desprezando essa pessoa, vai deixando essa pessoa cada vez mais para baixo. Depois aqui diz, eu não vou ler tudo, mas diz assim que tem pessoas que passam por esse tipo de... Tem pessoas que passam por esse tipo de problema, que chegam até a não querer mais ir no local do seu trabalho, não querem mais ir na escola, por causa dessas microagressões desapercebidas. De repente a professora não vai perceber, mas quem vai perceber é só ele, que está sendo agredido. Então aqui diz, as microagressões são maus tratos psicológicos baseados no desprezo persistente e cotidiano, em uma anulação na qual o outro faz uso das brincadeiras para roubar pouco a pouco a nossa autoestima. É isso aí. Eles conseguem, essas pessoas que fazem esse tipo de dano, as outras pessoas, elas tiram, antes de tudo, a autoestima. Quem de nós vive sem autoestima? Não é orgulho, não. É autoestima. É gostar de si próprio. É ter, sim, um pouquinho de orgulho de que nós somos o que somos. Mas não aquele orgulho doente. Não. Nós somos aquilo que somos. Mas, se nós se deixarmos levar por essas pequenas picuinhas de todo dia, em alguém querer nos rebaixar, alguém querer nos tirar com a gente, com a cara da gente, essa é a gíria do povo, né? Vou tirar com o cara. A gente vai perdendo um pouquinho a autoestima. Tem algumas pessoas que já são meio sofridas. Como é que é? Sofridas, ou são pessoas já meio experientes, que quando a pessoa fala, ele já retruca. Já retruca. Aí ele não deixa cair a sua autoestima. Mas tem pessoas que são tímidas, gente. Tem pessoas que são tímidas e ficam caladas. Ficam caladas e ficam colocando para dentro todo aquele mal-estar, aquela angústia. E em certos casos, eles chegam a um ponto de ter depressão por causa dessas pequenas microagressões. E geralmente são uma ou duas pessoas que pegam no pé de um cara. Mas são adultos, né? Se fossem crianças, a gente fala daquele problema de... Eu não me lembro agora. Como? Bullying. O bullying. Isso é nas escolas, né? Mas quando a pessoa é um ser humano já, que nem nós, assim, já escolado, já vivido, então a gente teria que manter o nosso bem-estar e ter cuidado com a nossa autoestima, porque esses caras aqui, eles têm, de certa forma, lá um anjinho, um diabinho, eles têm lá um espírito meio trevoso no lado deles, que faz com que eles cheguem e tam, largam a pegadinha. E assim vão minando, vão rebaixando o outro para tentar adquirir mais poder. Poder burro. Poder besta. Então aqui existe um manual de gentileza. É bem legal isso aqui, que estava vendo hoje. Manual de gentileza. Um guia para usar no dia a dia. Um guia para usar todos os dias. Interessante. Contribua com ações que podem modificar o mundo para melhor. Vejam bem, contribua com ações que podem modificar o mundo. E pode sim, todos nós temos condições de modificar um pouco cada dia o mundo. Nós temos condições. Escute o que as pessoas têm a dizer. Quando as pessoas vêm falar com nós, não queremos falar mais do que elas, porque talvez nós tenhamos um pouquinho mais de conhecimento. Vamos nos calar e vamos escutar o que essas pessoas têm para dizer. Vocês nem imaginam, nós nem imaginamos como vai fazer bem para essas pessoas serem ouvidas, serem escutadas. Isso aí é um trabalho psicológico. Dentro dos consultórios de psicologia aí são enorme o número de pessoas que procuram a psicóloga para ela só ficar ouvindo. Por quê? Porque ninguém mais quer saber de ficar ouvindo, só querem falar. E nós temos que calar e escutar o outro. Faça boas ações na sua rotina. A nossa rotina do dia a dia, existe um manancial enorme de oportunidades para fazermos boas ações. Fazer o bem, não importa a quem. Sinta como a gentileza proporciona bons sentimentos. No momento em que nós começamos a ser gentis com os outros, parece que existe dentro de nós um dispositivo que começa a gerar bons sentimentos. Bons sentimentos. Experimentem um dia, dois, três, gerar, digamos assim, gentileza e com as outras pessoas, para ver como que a gente vai mudar o nosso sentimento para melhor. Deseje um bom dia a todos. É sempre um bom começo. Tem pessoas que não dizem bom dia, não dizem oi, não dizem nada. Mas desejem um bom dia para sua mulher, para o seu esposo, quando levantam de manhã. Será que conseguem fazer isso? Ou cada um vai para o seu lado e pão, vamos para trabalhar? É importante isso, gente. Chegar no trabalho e dizer bom dia, como é que vai, pessoal? Mude sua perspectiva de olhar. Faça o bem sem olhar a quem. Isso é importante. Mudar a perspectiva da nossa visão. Mudar a perspectiva e não importar a quem fazer o bem. Sorria sempre. É difícil. Mas sorria sempre. Essa é a melhor forma de ganhar sorrisos. No momento em que tu sorri para alguém, esse alguém vai retribuir o sorriso. Ele não vai te dar um tapa na cara. De forma alguma. Na hora de conversar, olhe nos olhos da pessoa. Isso é coisa que não gosto, é não olhar nos olhos das pessoas, o que a pessoa baixa os olhos, vira para um lado, vira para o outro, e não olhar para mim quando eu estou conversando com a pessoa. Essa pessoa que conversa com os outros, desviando o olhar, é uma pessoa insegura. É uma pessoa que tem algo a temer, ou tem algo a dever. Deve algo. Ela provavelmente ela tem algum problema. Tanto que ela se sente muito bem, então, trabalhando com um computador, onde ela não tem que olhar na cara de ninguém. Então ela manda e-mail, ela manda WhatsApp, isso, aquilo. Mas falar olho no olho é muito difícil para essas pessoas. E eu gosto de falar olho no olho. As pessoas, muitas, gostam de falar olho no olho. Que é aí onde tu percebe se existe verdade ou não. Nos olhos. Respeite as necessidades de cada um. Vamos respeitar as necessidades de cada um. Nós não podemos discutir o que é necessário e o que não é necessário para tal pessoa. Nós não podemos decidir. Quem vai decidir é essa mesma pessoa. Ela sabe das suas necessidades. E não somos nós. E no final aqui tem um trechinho. A cada ano vamos incluindo mais comportamentos saudáveis ao manual. E semeando nas crianças e jovens solos férteis a mudança que esperamos no planeta. Mãos à obra. Quer dizer, nós sendo assim, nós vamos provocar nas crianças, nos jovens, uma mudança também, eles, de serem eles bons, de serem gentis. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.